Salvador, muito boa noite. Oxané 6212 do ILS com Copa Verde. Boa noite, Oxané 6212. Quanto minha aproximação, forma o tráfego da companhia Fokker 100, iniciando decolagem de imediato da cabeceira no 0, altímetro no 0, no 5, aguardando pista livre. Bom, 1015, aguarda a autorização e bom voo para os amiguinhos do Fokker. Oxalá 6212, tem livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós. Pouso autorizado, 6212. Oxalá 6224, decola esquadra 3, controle 120, decima 8, tem um bom voo e boa noite. Boa noite, 1208, Oxalá 6224. Controle, Oxenair 6224. Boa noite, Oxenair 6224. Contato radar, subiu para o nível 190, saída Puca. 190 Puca, 6224. Solo 45 à direita, solo 219, boa noite. 219, boa noite. Identifique na prova de TAP, desça para o 050. Underground, good evening, Sun 362. We have information Alpha requesting 86 units to Natal, flight level 370. Roger, 3662, clear to Natal, flight level 370, via Zulu 10, departure runway 10, left turn, Puka, departure, Zipa, transition, departure frequency 120.8, the call code 5433, stand 3662. Roger, clear to Natal, flight level 370, via Upper Zulu 10. After Puka departure, depart transition. Running you 10, left turn after takeoff. Departure control 120.8, and call 5433, turn 3662. Readybacks correct, turn 3662, report ready for push and start on gate 08. Report to the wind ready for push and start, turn 3662. Passando o símbolo da baixada travada, voo no 398. Renovou o livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, 12 nós. Pouso autorizado no 0, voo no 398. Tem nenhuma luz dando autorização para ingressar no portão 7. Ok, a gente vai informar aqui a administração do aeroporto. No sistema aqui temos o gate 7 disponível para o senhor. Aguarde na posição, caso o balizador chegue, informe o 6212. É, bom, continuar aguardando aqui na posição, qualquer coisa informaremos o senhor, 6212. Gente, só para informação, acabamos aqui de contactar a Infero e o a equipe de solo está se dirigindo aí para o portão 7, ok? Ok, acontece. Obrigado, 6212. Cara. Underground, Sun 362, we are at gate 8, requesting push and start. Gate Sun 3662, clear to push and start, gate 08, report for taxi. Clear to push and start, report for taxi Sun 3662. Duna, Sun 3398. Chama 6224, chama em Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, 6224. Objeto 5809, boa noite, identifique na Proditap, desça para o 050. Solo 53 à direita, Solo 219, boa noite. Viva direita, Solo 219, boa noite, na reserva aí. Boa noite, voo 398, livro neto. Voo 398, ciente nível táxi Alfa e Juliette, o portão 5. Alfa e Juliette, voo 05, voo 398. Ground time 362, requesting taxi to be active. We have one aboard, Fortaleza, 2 hours and 43 minutes. Roger, time 362, clear taxi to loading point runway 10 via Abram and India, and pay attention to Boeing 737 from Go. The traffic is coming to gate number 5, 10-3662. Roger, clear taxi to the apron in the Great India. We are over about 2 points, 10-3662. Okay, confirm your estimate of block time, departure time. We estimate our time at 0115. Okay, I will check about your flight plan, standby clearance. Confirm your destination. Recife, Sierra Bravo, Romeo, Foxtrot. Roger. 3398, chame a torre 1895, tem um bom ponto. 11895, isso? Afirmo. O objeto 5809, livre a final do procedimento, desça para 2000, posição 0015, informe no localizador. 2000, 0015, toma lá, obrigado. 3662, I have conditions to line up and take off immediately. Affirm. Approve line up and take off without stop. Altimeter set 1015 and the wind is 100 degrees with 09 knots. 3662. Okay, clear to go, no stop, runway 10, 3662. Torre Salvador, 3398, aproximação final, 10, trem baixo, tá? Alexandre 398, na aproximação, Guarani Pista Livre, informa a Boa Companhia, ingressando para decolagem de imediato. O altímetro é 1015, aguarde Pista Livre. Aguarde para pouso, 3398, 1015. O jacket, in information room, Charlie Charlie Alpha Echo November. Our departure time at 0120. 0135, okay, is your departure time. Okay, any time to change that time? Okay, you can change in about 10 minutes before departure time. You can change about your departure time. But your plane is shown in my system in about 10 minutes. So Charlie Charlie Alpha Echo November. Okay, I will call you in 10 minutes to coordinate our service. Thank you. Roger. Tem livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-2 nós, uma dúzia nós. 3-0-3-3-9-8 3-3-3-6-6-2, airborne at 01, call 1-2-0-8, have a good flight and good night. 2-0-8-7-3-6-6-2, good day. Táxi 398 no solo 03, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 1209, boa noite. 33398, livre o táxi, Alfa, Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para o 8, para 33398. Web 5809, completa final, chame a torre 11895 do aeroporto. 186, confia? 1895. Ok. Salvador, com o Webjet 5809. Web 5809, reporte contra enxecado, passando externo, altímetro no 0 no 5. Quadrará. Charlie Alpha Echo November, Brown. Go ahead. Yeah, are you ready to copy your clearance to assist? Approach 73662. Is there any possibility to fly direct to Z5? 58 until destination. Departure will be from runway 10 after takeoff. Left turn. The departure is Puka and transition is Alpha Romeo Uniform. Departure frequency 120.8 and the SCOG hold 5443. Stream Web 5809, tem livre pouso na pista 10, vento 100 graus, uma centena com 8 nós. Livre 10, baixado checado 5809. SID, Alpha Romeo Uniform, after the departure 10.8, the transponder, the transpond coder is 5443. O Alfa Eco November. Scope 5443, from Italia 5. Okay, radio back is correct. It's clear to start engines on apron 3, report for taxi. Alpha Eco November. Clear for starting engine and we put the taxi from Italia 5. Para o táxi, Utah 9356 com 13633 Campinas. Gente, 9356, está livre o táxi via Pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, boa viagem. Pátio Índia 1895, obrigado, uma boa semana. 809 no solo 09, à direita, solo 219, bom dia, boa noite. Boa noite, senhor. Web 5809, tá livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, o pátio de cargas. A posição é a meia dúzia do pátio 3. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia. Salvador Sam, 9356, não posso esperar, pô. Sam, 9356, tá livre a linha e decolar da pista no 0, vento no 00 graus com 08 nós.